tinha um bar e mercearia. Aí ele se converteu e recebeu o Senhor Jesus como único Salvador. E resolveu tirar de dentro do seu bar todos os cigarros e bebidas alcoólicas. Ele falou, agora eu não vendo mais essas coisas. Agora eu sou cristão de verdade. E ele pegou aquilo que era um bar e mercearia, deixou apenas como mercearia, secos e molhados, e aproveitou, fez uma quitanda também. Agora Deus vai abençoar os meus secos e molhados, a minha quitanda, e eu tenho certeza que eu vou ganhar muito dinheiro. Só que os fregueses entravam e falavam, me dá um maço de cigarro. E ele dizia, aqui não se vende cigarro não, meu amigo. E o freguês ia embora bravo. Chegava outro, me dá uma pinga. Ele falava, aqui não vende pinga não, meu amigo. E o freguês ia embora bravo. E ninguém comprava frutas, nem arroz, nem feijão, nem farinha, nem nada. E o movimento caiu demais. E ele começou a pensar, será que Deus não está vendo o que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo precipitado? Será que há algum problema se eu vender bebida e cigarro? Porque desse jeito não vou ter dinheiro nem para me sustentar. Então ele aproveitou que os seus secos e molhados estava vazio, foi até um cantinho ali meio escondido, se ajoelhou e começou a orar a Deus. E disse, meu Deus, eu tirei os cigarros, as bebidas, tirei as mesas de jogos e transformei isso aqui num secos e molhados que só vende coisas úteis. Por que, que o Senhor não está me mandando freguês? Ah, meu Deus, desse jeito eu vou à falência. Será que o Senhor não está me vendo? E ele começou a invocar a Deus. Meu Deus, vem me visitar aqui na minha mercearia. Vem me fazer uma visita. Me ajuda, meu Deus. Ah, meu Pai, vem para cá. Vem, meu Senhor Jesus. Vem, envia teus anjos também. Me ajuda. A minha fé já está fraquejando. E não houve nenhuma resposta. E os dias se passaram e o movimento continuava fraco. Ele voltou ali para aquele cantinho dentro da sua mercearia, dobrou o joelho e disse, ah, Senhor, a minha fé está tão fraca. Desde que eu decidi não vender nem bebida e nem cigarro, o movimento caiu demais. Ah, meu Deus, vem. Vem aqui me visitar. Vem, Senhor Jesus, vem na minha mercearia. Vem, Senhor, envia os teus anjos. Me faz uma visita. E ele orou com muita fé. Vem, Senhor, me faz uma visita. E ele esperava realmente que o Senhor Jesus aparecesse. E ele estava ali, ajoelhado, orando, quando ele escutou passos dentro da mercearia. E ele espiou por entre as prateleiras. Era uma mulher com uma criança nos braços. Ele disse, opa, Deus já mandou a primeira freguesa. E ele foi lá e falou, pois não, minha senhora, o que, que a senhora deseja? E a mulher disse, ah, meu Senhor, tenha piedade de mim. Eu sou uma mulher sozinha e tenho esta criança pequena que está com muita fome. E eu não tenho dinheiro nem para comprar um litro de leite. Será que o Senhor podia me fazer essa caridade e dar um litro de leite para que o meu filhinho não morresse de fome, porque eu não tenho leite? Aí o homem pensou, puxa vida, além de não entrar freguês para comprar, me entra essa mulher pedindo um litro de leite. Bom, mas como eu sou cristão e Jesus mandou a gente dar a quem pede, um minuto só, minha senhora. Foi lá, pegou um litro de leite e deu para ela. E ela falou, muito obrigado. E a mulher foi embora. E ele ficou pensando, puxa vida, agora eu vou falir mesmo. Daqui a pouco entra um homem e fala, ah não, mas esse é cliente, esse é freguês. E o homem entra e fala, meu amigo, será que você podia me vender fiado? Um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pedaço de carne seca, um pouco de farofa, porque a minha família está passando fome. Será que você podia fazer isso? Ele disse, fiado? Quando o senhor vai me pagar? Não, eu estou desempregado, mas quando eu arrumar um emprego eu te pago. O homem pensou, e agora, o que, que eu faço? E ele olhou para o homem e teve tanta compaixão. Um minuto só, meu amigo. Foi até lá, pesou 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, pegou um bom pedaço de carne seca, farofa, embrulhou tudo com muito capricho, marcou num papel e disse, meu amigo, quando você puder, você me paga, tá? E o homem falou, muito obrigado, e saiu. Ele está lá, esperando os fregueses. Aí entra um homem. Meu amigo, me dá um copo de água. Água? É água de torneira, me dá um copo de água mesmo. Eu falei, é hoje, hein? É hoje. E ele entrou ali no balcão, abriu a torneira, antes, porém, lavou bem o copo, encheu de água e deu para o homem, que bebeu e disse, obrigado, e foi embora. E estava passando na rua um mendigo, muito doente. E ele viu aquele homem com muitas feridas na perna. Então, ele disse, amigo, espere um pouquinho. E ele foi ali, na porta da sua mercearia, e disse, olha, passe esse remédio aqui nas feridas, que isso vai sarar. E deu para ele aquele remédio azul, sabe, que é colocado em ferida. E o mendigo agradeceu muito e foi embora. E naquele dia, ele não conseguiu vender absolutamente nada. No final da noite, ele fechou a sua mercearia e foi para casa. Antes de dormir, ajoelhou-se ao pé da cama e orou e disse, meu Deus, hoje só tive prejuízo. Hoje, além de não conseguir vender nada, ainda fiquei no vermelho. Ah, meu Deus, o Senhor tem que melhorar os meus negócios. O Senhor tem que me ajudar. E eu pedi tanto, meu Deus, que o Senhor viesse na minha mercearia abençoar. E o Senhor não veio. Mas quem sabe amanhã o Senhor aparece. E ele se deitou e sonhou. Sonhou que ele estava de pé, parado num lugar, e o Senhor Jesus, sorrindo de braços abertos, vinha ao encontro dele. Então ele viu o Senhor e disse, Senhor, quando é que o Senhor vai lá na minha mercearia? Amanhã? Aí o Senhor disse, eu fui hoje. Você não sabia que eu fui hoje? Sabe aquela pessoa que entrou na sua mercearia com um bebezinho no colo e te pediu leite e você deu? Pois é, eu estava nela. Sabe aquele pai de família que não tinha nem o que dar para sua família comer e você lhe deu mantimento? Pois é, eu estava nele. Sabe aquele mendigo que você tratou das feridas? Pois é, eu estava com ele. Sabe aquele homem que entrou e lhe pediu um copo de água e você deu com o maior carinho? Pois é, eu estava com ele. E aquele homem sentiu seu coração estremecer de alegria. Então o Senhor esteve lá, posso crer nisso? E o Senhor lhe disse, você não se lembra do que está escrito na minha palavra? Pois vá e procure. E o homem acordou do sonho naquela hora e ele viu que estava sozinho. Pegou a Bíblia e abriu. Abriu em qualquer lugar e caiu justamente em Mateus capítulo 25, versículo 35. Então o rei dirá, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei, abrindo os braços, dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.